Hoje eu vou acabar com você. Não vou deixar que destrua a humanidade. Humanos não passam de escória. E eles devem ser eliminados. Quem você pensa que é? Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Observo do lugar de onde venho toda a verdade sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. Red Way, Red Way, Red Way, Red Way. Sou rei desse mundo ingrato que nunca quis a gente bem. Red Way, Red Way, Red Way, Red Way. Sou rei desse mundo ingrato que nunca quis a gente bem. Falta meia hora pro final. Vivo como quimera real. Respiro o ódio humano. Minha justiça não é pelo mal. Os lábios da minha mãe reprimam pecados matando inocentes. Mais mentes pra minha sala, corações não são diferentes. Sou o prole que te traz medo, mesmo nascendo prematuro. Hoje eu movo montanhas com dele, sangue mais puro. Quimera, tô jogando xadrez com quem eu era. Perdendo a razão, ganhando mais tempo. Adquirindo uma paixão. Sobrevivente da mão zero de Netero. É a luz do meteoro que eu jogo no império. Detenho o destino de todas as espécies. Na palma da minha mão não há quem eu venero. Tolero a dor, meu nem. Nem se abala com seu baixo escalão. Isso é uma escalada de ponta cabeça em busca da projeção. Me disseram faça luz. Pela raça eu faço jus. Meus passos nunca se abalaram. Com o peso da cruz, essa é a selva, ninguém se salva. Lava a alma pra pisar no céu. É muito mais que seguir palavra que tá no papel. Ei, não entendo porquê, esse mundo é cruel. Pessoas matam, pessoas pela inveja. Meu alvo é o rei, derrubamos o céu. Gostamos do gosto da morte, é doce como. Iluminado pelas trevas, uma rave no inferno. Perdido nessa terra, meu espírito interno. Internado tô, custa minha verdade sobre o mundo. Me pediram pra que eu chorasse, mas sempre difícil sorrir. Sonhei com uma Brastemp, pra minha coroa sem grana e não consegui. Sou otimista, espero o melhor. Sempre confiante, sabendo lidar com o pior. O caminho para ser feliz, eu já sei de cor. Pena que todos esses portões sempre estarão fechados pra nós. Forjei minha própria morte para Deus, pra ver se ele ouve minha voz. Os manos morrem aos 21, e pra você isso é normal. Os negros lutam por liberdade, e pra vocês é radical. Aqui nada se perde, são coisas que mudam de dono. A dor não se mede, você vive e ela aparece no abandono. Só quem me vê não pode dizer que sabe o que eu faço, meu foco é outro. Não segue meu passo, esse mundo é louco. Na queda de braço, o que vale é o esforço. Dizer que preciso abraçar minha avó antes que esteja tarde. Nem fui visitá-la no fim de semana. É como se o mundo entrasse em pauzinho.